comidas apenas. Livre de Jesus, 3520. 3520. Para autorização do 905. Copia. Temo. Boa noite, 05, autorizado Natal, nível 370, via UP Zulu 10. Decolando a pista 10 com curva à esquerda, subida Fuca, transição Zipar. Frequência do controle 119.35, transponder 5557. E Natal autorizado no 370, Zulu 10 aerovia, da 10 pela esquerda, Fuca Zipar, 1935, controle 5557, transponder. O gol 1805. Gol 1805, correto, portão 10, chame pronto para o push e acionamento. Tá pronto, 1805. Para iniciar o push, gol 1805. Vai dar. Air Portugal 158 airborne at 17, call now Salvador Control 119.35. 119.35, Portugal 158, boa noite, muito obrigado. Salvador Approach, Air Portugal 158 airborne. Air Portugal 158, weather contact departure, climbing level 350, Momo departure. Momo departure, climbing flight level 350, Air Portugal 158. Papatango Whisky Quebec Hotel, está autorizado o cruzamento do pátio principal, táxi via Juliette Alpha, reporte no ponto de espera da 10, pronto. Bom noite, 05, coordene com a equipe de pátio, vai passar uma aeronave à sua retaguarda, um Charlie 650. Após o mesmo liberar, está autorizado pushback e acionamento, portão 10, reporte táxi. Ok, após a passagem da aeronave na retaguarda, a gente puxa ação, chama táxi no 805. 2.5, 3.5, Portugal 158, request direct Momo to avoid weather. 158, after weather deviation, fly direct Momo intersection. Clear deviation by the weather. Clear of weather, direct Momo, Portugal 158. Oscar Hotel Kilo, sua identificação, chegada a Mari, desça para 2.000 pés, ajuste padrão 1013. Para 2.000 pés, via Mari, ajuste padrão, Oscar Hotel Kilo. Normei o mamilo do externo, complete ILS, time do Salvador, no 8 decimal 30. 18:30, grata já. Torre Salvador, boa noite. Boa noite, 9:30, vai passar o externo estabilizado, final do X-ray. Boa noite, 9:30, boa noite. Tráfego avistado, confirme visual com campo baixado e travado. Afirmo. Voo no 896, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1 no 40 graus com 08 nós. Tem livre pouso no 1 no 0, voo no 896. Voo no 805 para o táxi, 3:11 a bordo, nós temos 86, nosso alternado será Fortaleza. Voo no 805, autorizado táxi, via pátio principal Juliette Alfa até o ponto de espera da 1-0, quando lá reporte pronto para decolagem. Tem pátio principal Juliette Alfa, na 1-0 reporta pronto, ponto de espera, 1-0-5. No 714, Aracaju 230, aguarde cópia. Afirmo, Puca, Aracaju. Quebec Hotel, autorizado alinhar e manter pistão no zero. Agora matou no zero, Quebec Hotel. Voo no 896 no solo aos 24, libere à direita na minha escuta, prossegue táxi via Alfa, reporte para ingresso no Taxi Juliette. Gente, vai liberar via Alfa, né? Reporta antes da Juliette, nossa escuta no 896. 25, 45. 12685, back up 12545, Epical 158. Bom dia, boa noite. Tanguíssimo, Quebec Hotel, autorizado decolar, pistão no zero, vento 1 no 40 graus com 08 nós. Liguei para lá, Quebec Hotel. Salvador, bom noite, 05, passa um ponto de espera da 1-0 pronto. Voo no 805, alinha e mantém pistão no zero. Alinhar e manter no zero, no 805. Paulo Salvador, Torre Gol 9606, puxa acionamento no gate 08. Em 606 autorizado no 08, informo que tem uma aeronave da companhia que vai ingressar no 07. Realizo o push de modo a não interferir com o ingresso da mesma, ok? Ok, está livre de modo a não interferir no 07, voo no 606. Patango, Whisky, Quebec Hotel, decolado aos 26, chame agora o controle, 119.35, tenha um bom voo. 119.35, grato, boa noite, Quebec Hotel. Boa noite. Controle, muito boa noite, Patango, Whisky, Quebec Hotel, perfil Gole Gonza. Quebec Hotel, contato radar vigilância, para nível 400, você dá Gole, transição Gonza. Gole Gonza, Quebec Hotel. Tá de pronto, não, no zero, voo no 805. Voo no 805, vento 140 graus com 07 nós, ajuste 10-13, autorizado decolar, pistão no zero. Autorizado decolar, pistão no zero, voo no 805. Quebec Hotel, suba restrito nível 340. Restrito 340, Quebec Hotel. Voador, muito boa noite, web 6746. Viagem 6746, sua identificação, autorizado de chegada a Mari, desce para o nível 050. Mari, para o 50, né? 746. Antes da Juliette, voo no 896. Voo no 896, ingressa Juliette, portão 07, fica atento à aeronave da companhia que puxou no 08. Sim, a gente tem o ingresso Juliette para o 7, voo no 896. Voo no 805, decolado aos 30, controle 119.35, bom voo. 1935, boa noite. Controle Salvador, gol no 805, cruza 1900. Gol no 05, contato radar vigilante, super nível 370, saída Fuga, transição Zipar. Fuga Zipar, 370, ou no 805. Gol no 714, autorizado Aracaju, nível 230, via Golf 677. Decolou da pista 1-0 com curva à esquerda, subida Puca, transição a Aracaju. Frequência do controle 119.35, transponder 5566. 30, Aracaju, via Golf 677, com parada da esquerda, na pista Aracaju, controle final 35. Afirmo 5566 no transponder, 01 é o portão, chame pronto para o push, estacionamento, gol no 714. Para o táxi, gol 1606, PLB de 139, temos 2 horas e 50, alterna Salvador, centro do tráfego à frente. Só confirmando o PLB 139? Afirmativo, 139. Gente, após o parqueamento da aeronave da companhia no 07, está autorizado prosseguir via Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, quando lá reporte pronto, gol no 606. Que é autorizado o nosso táxi, no ponto de espera reportaremos pronto, gol no 606. Whisky Beck Hotel, passa nível 120, chame centro Recife. Frequência 128, decimal 8, alterna 133, decimal 25. 128, decimal 8, 133, 25, grava. Oscar, hotel Kilo, está autorizado LS, ajuste padrão 1013, informe localizador. Vai passar autorizado para o localizador, Oscar, hotel Kilo. Gol 905, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterno 25, decimal 45. 2085, 2545, no 805, gol. Ponto de espera, o gol no 606. No 606, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 1110 graus com 04 nós. Autorizado a alinhar e decolar, da 10, gol no 606. No 606, decolado aos 36, chame agora o controle 119, decimal 35, bom voo. Decimal 35 no 606, obrigado, senhor, bom trabalho. Obrigado. Controle, gol no 606, decolado, não se escuta, boa noite. Gol no 606, contato radar vigilante, super nível 350, sai da PUCA. Poucas, ascensão 350, gol no 606. Jet 6746, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 3 padrão, reporte localizador. Para 2000, com 13, 6746, favorável, estabilizado. Voo 606, controle? 606, prossiga. Vai ser necessário algum desvio na rota? A princípio, não. João Pessoa, nível 390. 390, João Pessoa, aguarde cópia, gol no 896, portão 07. Você escolhe. Astro Hotel Kilo, 3 minutos de externo, chame Torre Salvador, 1-8, decimal 3-0, bom posto. 2-3-0, graças, bom trabalho. Objeto 6746, reduza para 1-7-0, não. Reduzindo 6746. Gol no 606, suba restrito nível 2-3-0. 2-3-0, gol no 606. Afirmo, chame agora o centro Recife, 1-2-6, decimal 8-5, alterna 1-2-5, decimal 4-5. 2685-2545 ou no 606, receita 230, obrigado, senhor. Boa noite. Boa noite. Lua do Azul, Alfa, Yankee Bravo. Alfa, Yankee Bravo, prossiga pro Sol. Boa noite, sou Alfa, Yankee Bravo, na ponte 6. Solicito a autorização de reboque da aeronave até o pátio número 3. Autorizado do 612 para o pátio 3, reporte no término, Azul Alfa e Yankee Bravo. Gente, reportar o término, obrigado. Avistou 5 milhas, fora. A 1.400 pés, no Oscar até o quilo. Gente, Oscar até o quilo, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no 0, vento 1-3, 0 graus com 0.612 de nós. De pouso pistão no 0, Oscar até o quilo. 746, complete redução de velocidade de aproximação, chame Torre Salvador, 1-18, decimal 30. 283, grato, boa noite. Salvador, muito boa noite, web 6746, final da 10. Quem chamou foi o web 6746? Afirmativo. Webjet 6746, continua a aproximação, aguardando pista livre, no momento é o número 2 para pouso em Salvador. 7 aguardando, 6746. Tango Oscar Hotel Kilo no solo aos 4-3, libere a direita na minha escuta, prossegue táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Escuta via Alfa, vai botar para ingresso na Juliette, Oscar Hotel Kilo. Confirmando, é o PAD 5, Oscar Hotel Kilo? Afirmo, Oscar Hotel Kilo. Juliette. Webjet 6746, cheque trem, autorizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 10 nós. Livre, pouso no zero, 6746, baixar travado. Oscar Hotel Kilo, observe a aeronave da Azul que está realizando o reboque no pátio principal à sua esquerda, a mesma vai ingressar no pátio 3, após o ingresso da mesma está autorizado ingressar Juliette, pátio principal, reporte para ingresso na Taxiway Lima. Objeto 6746 no solo aos 4-6, libere a direita na minha escuta, prossegue táxi via Alfa, reporte para ingresso no Taxiway Juliette. Reportar via Alfa, vai reportar para entrar na Juliette, o 6746.